O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Mais que um programa. O Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? O Som da Tribo. O Som da Tribo. Você está ouvindo o Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Pontualmente 7 horas, Som da Tribo na sua área, na sua casa, onde quer que você se encontre, invadindo a sua área aí, beleza? Sabadão, sabadaço, altíssimo astral pra você aqui no Som da Tribo. Som da Tribo, programa independente. Parcerias são fundamentais. Parceiros são fundamentais aqui para o programa sobreviver. Bahia Frio, climatizando seu ambiente. Bahia Frio, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro, 3425-800. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja na Rua Siqueira Campos, 350, no Viela Sebo Café. Próximo sábado, de volta às noites fora do eixo. No Viela Sebo Café, próximo sábado, excepcionalmente, teremos a volta aí das noites fora do eixo. Um lance aí do Coletivo Suíça Baiana. Som da Tribo também tem oferecimento de Espaço X. Todo mundo sabe, presente no Espaço X, a maior e melhor seção de brinquedos do interior da Bahia. Conheça também a nova seção de cama, mesa e banho do Espaço X. Dia das Mães é no Espaço X. Várias opções de presente para sua mamãe no Espaço X. Dia das Mães é no Espaço X. CCAA, eu você se garante, a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Matrículas abertas, novas turmas. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Metrópole Team. Boa noite, Mr. Ed Goma. Boa noite, Miguel. Boa noite, ouvintes do Som da Tribo. Tudo bem, Goma? Tudo bem, tudo bem. Como foi o show ontem da Ladrões de Vinil no Festival da Juventude Vitória da Conquista aí? Massa demais, meu irmão. Muito bom. Lotou. Público, marcou presença mesmo. Foi energia positiva. A receptividade do público com a Ladrões de Vinil, como foi? Muito boa. Muito ela boa. Toda agitou, pulou. Massa. Gritou. Novidades no repertório? Teve uma homenagem a Luiz Gonzaga, o centenário de... 100 anos. Gonzaga. É, sim. É... também, e o instrumental, né? O clássico tem que abrir com o instrumental. Beleza. Teve participações especiais também? Teve, sim. Teve Nena, né, da Câmara de Jornal e Plácido, e também Lavos, né? É. Isso. Quem participou? Nem da Câmara de Jornal e Plácido da Distrito Blue. Beleza. E Lavos também, né? Muito bom. Então quer dizer que o saldo positivo aí do Festival da Juventude, né? É, hoje tem mais, né? Hoje tem mais. Tem Leone a Jato com Móveis Coloniais de Acaju. Deixa eu ver aqui a programação, o que vai rolar lá. Leone a Jato, me parece. Daqui a pouco a galera vai vir aqui pra confirmar. Complexo Raga, Móveis Coloniais de Acaju, Leone a Jato e Tom Zé parece que não vai vir, né? Será? Tá aí um boato aí. Acho que em Pisa e Pisa Russo também ia tocar mais cedo. Não sei se vai ter lá no palco alternativo, vai ter ali duas atrações, a Jaquez e a Roots Reggae em Pisa, que deve estar tocando nesse momento por lá. Daqui a pouco o nosso repórter indefectível, Rubenil do Metal, chega aí e vai dar detalhes e informações. A hiperconectividade no ar, isso, beleza. E você pode ir ligando, hein? Ó, vamos prorrogar mais uma semana aí o sorteio do skate. Do skate da Virus Skate Surf Shop e o Som da Tribo. Um skate profissional da Black Sheep. Oferta da Virus Skate Surf Shop. Você vai ligar pra cá, responder bonitinho três perguntas. Onde e quando surgiu o skate e qual a loja de conquista especializada em skate? Onde e quando surgiu o skate e qual a loja de conquista especializada em skate? Então é só ligar, 3421-1507 ou mandar seu torpedo para 8831-9050. Beleza? É só ligar, 3421-1507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. Essa promoção vai até o último sábado, vai até o próximo sábado, viu? Respostas certas, próximo sábado a gente faz o sorteio ao vivaço aqui com o DJ Robertinho no Som da Tribo. Então, mande suas respostas pra cá. Quer falar algo aí, Goma? Mandar um alô aqui pra galera que tá conectada aqui. Certo. João do Cristóvão Melo. Filho de João Melo. João Melo, né? É. O Jimmy Abold, que é o segundo vocalista, né? Da Blunderstone. Ah. Também a André D'Angelo, o melhor pop rock da cidade. Certo. E também a Marlúcia Novaes, direto de São Paulo. Beleza. Tá bom, olha, vamos de música, daqui a pouquinho voltamos com mais informações aí sobre tudo que está acontecendo aí na nossa cena alternativa. Fique esperto, hein? Vamos falar aí sobre o primeiro Festival da Juventude Vitória da Conquista, a primeira etapa do Circuito Sudoeste de Esportes Radicais que rola amanhã no Ginásio de Esportes Raul Ferraz. Vamos falar das Noites Fora do Eixo também. Shows aí com as bandas Blundstone, Caixão de Defunto, Roxette e Samara. Então, fique esperto. Mais shows aqui com AC/DC Cover, Recrucifixion, Cama de Jornal, Suffocation of Soul. Então é só ficar ligado. Esse é o Som da Tribo. som da tribo. São 7:12, 7:12, você curtiu as duas primeiras aí do Som da Tribo, Megadeth, Public Enemy Number One, Serge Tankian, Lai Lai Lai Lai Lai, aqui no Som da Tribo, tá aqui, Som da Tribo, impressionante a audiência gigantesca do Som da Tribo, muito obrigado mesmo a todos aí que estão curtindo aí o Som da Tribo. Ó, o nosso amigo William das Astras Tatu, tá em Tapetinga, está ligado aí no Som da Tribo, mandando um salve aí pra galera metal, que deu aquele show ontem lá no Beco, junto com a Blender. Beleza, William das Astras, certo? Tem mais um complemento aqui. Tá ligado aí no Som da Tribo, via internet, lá em Tapetinga. Valeu, William. Tem mais torpedos aqui. Boa noite, galera do Som da Tribo. Aqui em casa, curtindo a melhor programação de sábado à noite. Passando também para sugerir uma música da Deplente, Eduardo Jardim do bairro Candeias. Mais recados aí, Mr. Goma? Tem o André D'Angelo, que tá indo aqui, e também o Jimmy e a Rita Pena. Mais torpedos aqui. Oi, Miguel, parabéns pelo programa. Manda um alô aí para a Tânia, Vitor, Danilo. Danilo Vovô, toca Deplente. Aí, Roseane do bairro Brasil. Valeu, Roseane. Roseane do bairro Brasil. Galera pede Deplente pra caramba aqui no Som da Tribo. Moaz. Beleza? Moaz aí fez o contato aí, não foi? Foi. Ele mandou um alô e um abraço aí pro pessoal que tá com ele lá, o Roberto. Beleza. Nosso amigo Moaz aí. Daqui a pouco, parcerias aí com o Som da Tribo. Manda um abraço aí para Tom e Beleza. Grande Tom e Beleza. Tom e Beleza e Terezinha. Aí na conquistinha, Tom, beleza? Seu brinde eu vou sortear aqui no Som da Tribo. Não esqueci não, hein? Beleza? Tom, beleza? Grande Tom, beleza? Grande parceira de Som da Tribo. Tom, beleza? E Terezinha na conquistinha, sempre ouvindo o Som da Tribo. Muita gente ligada aí no Som da Tribo. Você também, faça parte da família do Som da Tribo. Liga pra cá, 3421-1507. Mande seu torpedo, 8831-9050. O Som da Tribo. Ó, daqui a pouquinho na Praça Barão do Rio Branco, o primeiro Festival da Juventude de Vitória da Conquista. Música, expressões culturais, palestras, discussões temáticas, passeio ciclístico e cinema. Shows musicais gratuitos na Praça Barão do Rio Branco. Rola daqui a pouquinho, hein? Complexo Raga aqui de Vitória da Conquista. Móveis Coloniais de Acaju, de Brasília. Leone a Jato do Rio de Janeiro. E Tom Zé, não sei se virá. Tá dúvida aí se Tom Zé vem ou não vem? Amanhã, domingão, Brincando de Cordas, Crioulo, Mundo Livre S.A. E você não pode perder o primeiro Festival da Juventude de Vitória da Conquista. Os shows estão acontecendo na Praça Barão do Rio Branco. Passei há pouco, Móveis Coloniais de Acaju e Leone a Jato passando o som. Amanhã, domingão, também vai rolar a primeira etapa do Circuito Sudoeste de Esportes Radicais, BMX. Amanhã, domingão, no Ginásio de Esportes Raul Ferraz, na área externa, entrada franca. Próximo sábado, dia 12 de maio, excepcionalmente no Viela Sempre Café, a volta das Noites Fora do Eixo. Por que excepcionalmente? Porque a Noite Fora do Eixo só acontece na quinta-feira, excepcionalmente devido à agenda da atração. No próximo sábado, a atração será Vado, o cantor Vado, um dos grandes nomes aí da cena alternativa do Brasil, e a banda Roots Reggae Peace aqui de Vitória da Conquista. Então você não pode perder, próximo sábado, a volta aí das Noites Fora do Eixo, excepcionalmente no sábado, dia 12 de maio, no Viela Sebo Café, a partir das 9 da noite, com o cantor Vado de São Paulo e a banda conquistense Roots Reggae Peace, a partir das 9 da noite. Ingressos R$10 na sede do Coletivo Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Também no próximo sábado, dia 12 de maio, às 9 da noite, no Santorini, o antigo Apogeu, show com as bandas Blender Stone, Caixão de Defunto, Rock Sage e Samara. Ingressos R$7 antecipados nas Astras Tatu, na Alameda Lima Guerra, número 54. Ó, dia 3 de junho vai rolar também o Rádio Rock. Dia 3 de junho, um domingão, na concha do Centro de Cultura. Ingressos R$10, com as bandas AC/DC Cover, Recluse Fiction, Cama de Jornal e Suffocation of Soul. Sorteio de camisa de bandas e também uma tatuagem no valor de R$300. Apoios Astras, Niel Sonorização e Trindade Tatu. Dia 3 de junho, na concha do Centro de Cultura, o Rádio Rock, com AC/DC Cover, Recluse Fiction, Cama de Jornal e Suffocation of Soul. Só uma correção, no show do dia 12, certo, a banda, a Caixa de Fundo, acho que não vai tocar mais, não. Vai ser a Imundos. Imundos, né? Punk também. Beleza. Só essa correção. Retificado, então. Você pode ir ligando pra cá, 3421-1507, mandando seu torpedo, 8831-9050. Valendo o skate profissional da Black Sheep, oferta da Virus Skate Surf Shop. Você vai responder as três perguntas. Onde e quando surgiu o skate e qual a loja de conquista especializada em skate? É um lance aí do Som da Tribo e da Virus Skate Surf Shop na Galeria Joaquim Correia, loja 16. Então é só ligar, hein? 3421-1507 ou mandar seu torpedo. Essa promoção vai até o próximo sábado, dia 12. As respostas certas concorrerão ao sorteio no próximo sábado, dia 12, ao vivaço aqui no Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai parar? Seja eterno assim. O tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis. Se não for devagar, que ao menos seja eterno assim. Espero o dia que vem pra ver se te vejo. Faço tempo esperar como espero.

cada esquina tem um bar, em cada copo uma vontade de sumir de vez daqui. Mas se eu voltei pra essa cidade, foi atrás de muito tempo que eu perdi. E cada vez que passo um Cadillac eu fico procurando se é você a dirigir. Toda noite tem sempre alguém pra lhe dizer que mulher que vai querer te ver assim. Pleno festival, mulherada, carnaval, viu aqui com uma garrafa já no fim. Tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 7h26, movimentadíssimo som da tribo hoje. Você curtiu aí Matanza, último bar, móveis coloniais de Acaju, Tempo. Salve, salve, galera do som da tribo. Manda um abraço aí para o nosso secretário Deval de Andrade, que está no Guarani. Está com diarreia crônica, não pôde vir hoje para o som da tribo. Tá mandando... Aí eu não aguento, eu tenho que rir, velho. Eu não aguento essas coisas. Eu tava falando a notícia, ai, sério. Abraço aí pro nosso amigo Devald Andrade. Ô, Devald, eu sou assim, velho, espontâneo. Eu gosto de dar risada. Sei que não é pra rir, mas eu ri. Valeu, Devald Andrade. Grande figura aí no bairro Guarani. Mandando aquele salve aí para Cida Silva, a sua namorada, na fazenda Capão do Mel, na cidade de Bicoara, na Bahia, na Chapada Diamantina. Manda aí, Mr. Ed Gomar. Eu falei acidentado, eu vou mandar um alô pra Simpson. Simpson teve, sofreu um acidente também no banheiro, né? Tá, machucou a cabeça. Poxa, Simpson, melhoras aí, cuidado, pro nosso brother Simpson. Pancada na cabeça é. Não problema. É verdade. E também pro Edvaldo Rodrigues aí no Guarani. Certo. Ele escutar Paralama no Sucesso. O Gil Sabá, que tá escutando aí no Radinho de Pilha, quase um sonífero aí. Nossa. O som da tribo. Bom. E também o Luciano Gomes aí, o estourado. Beleza. No seu carro, o som da tribo. E aí, Miguel, estamos aqui em casa, na casa de Thalita, no bairro Alvorada, curtindo e esperando um dos melhores momentos do som da tribo, o som local. Role um deplente aí. Não sei o que seria dos metais sem o som da tribo. Sabadão, valeu, valeu. Muito obrigado mesmo pelo carinho das pessoas aí. Som da tribo, movimentadíssimo. Alô, Miguel, manda um salve aí para a Kátia. Hoje é aniversário dela. Toca uma nova do Deplente aí para ela, que ela adora. Aquela banda de loucos. Tá certo? Um abração a todos que curtem o som da tribo aí no Guarani. Duda, grande Duda do Guarani. Então, mandar um salve aí, aniversário de quem mesmo aqui? Um salve, Kátia. Kátia, Duda tá mandando feliz aniversário para você no bairro Guarani. Salve, salve, valeu, galera. Aniversário também de Bianca, Bia de Ferraz. Grande Bianca. A esposa aí de Gutenberg, de Guteba, aniversariante de hoje. Hoje é 5 de maio, dia das comunicações, pra quem não sabe. Então salve também para a Bia de Ferraz, a Bianca, grande Bianca, grande figura aí da Rua União Operária, aniversariante de hoje. Mais alguma coisa aí? Acrescentar mais alguma coisa, Rubenildo Metal? Rubenildo tá aqui ao vivo, twitchando o som da tribo. Manda aí, fala aí, Rubenildo. Você passou por lá, pode falar aí. Opa! Beleza? Boa noite, galera! Isso aí! Não, o clima tá tranquilo lá ainda, na Praça Barão de Rio Branco. Você passou por lá, pela Praça Barão de Rio Branco. Tranquilo ainda, o pessoal curtindo aquele slackline, né? Também. É. Sabe o que é slackline? Não faço nem ideia. É um elástico, né, André? Elástico. É. A única diversão no momento, a República, certo, do Reggae. E a J-Cast lá no bequinho lá. Tocando, palco, né? Alternativo. Palco alternativo. O público ainda meio tímido ainda. Certo. Mas promete, a noite tá gostosa, né? Lua entre nuvens. O ar-condicionado de conquista foi ligado até que fim, né? É, tá tranquilo. É muito boa, a Jackass é muito boa. Tá, o som tá rolando lá, tirei algumas fotos também. Beleza. Tá. Esse é o nosso repórter indefectível, Rubenildo Metal a Jato. Arquivo Nacional. Ó, no Arquivo Nacional você vai curtir Lobão e Ira. Arquivo Nacional, o som da tribo. Dizem que o rock andou errando, não valia nada alienado.

Sou louco, mas estou só delirando. Você pensa que sou tolo, mas estou só te olhando. La la la, la la la la. Eu tentei fugir, não queria me alistar. Eu quero lutar, mas não com essa fada. Eu tentei fugir, não queria me alistar. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Ira Núcleo Base, Lobão também, o Rock and Roll. Valeu pelo Lobão, Miguel. Quanto tempo não escuto, essa é da minha época. Toca aquela música que faz o cara quer ver o mundo rodar. Muito bom esse som. Um bom sábado para todos nós roqueiros das antigas e da atualidade também. Senhor Germinho, do Henriqueta Prates. Valeu, Germinho. Mister Ed Gomes, o que tá rolando aí? Mandar um alô aqui, Miguel, pro Gés de Poções. Certo. Quer escutar Black Sabbath. Black Sabbath. Também o Luiz Ludovico, que mandou um alô aqui pra Ró, pra Bárbara e pro pessoal da Ladrões e também todo mundo da Casa de Grunge, que anda lá. Beleza. República de Nárnia. Manda ver. Também o Rogério Brito aí no Ibirapuera. Ele manda um alô pra toda a galera do Poker Conquistense. Você sabe de quem ele é, irmão? Rogério Brito é irmão de Rony Vox. Pô, pensei que você não ia saber, né? E o também, do metal, sim, pode falar. E também a Laísa Santana, que quer escutar Leone. Leone a Jato, beleza, a Jato. Massa. O Benil do Metal está aqui nos bastidores fazendo Twitchcam do Som da Tribo. Você que está na internet, daqui a pouquinho, dentro de alguns segundos, vai rolar Twitchcam aí do Som da Tribo, beleza? Quem foi o Som da Tribo, hein, Rubenildo? Quem foi, né? Ó, vamos ao breve intervalo comercial. Enquanto isso, vá ligando pra cá, galera. Última semana aí pra você ligar, participar. Isso não quer dizer que você só pode ligar aqui durante o Som da Tribo. Durante a semana também você pode ligar, pode mandar seu torpedo e participe aí da promoção Vírus Skate Surf Shop e o Som da Tribo, valendo um skate profissional da Black Sheep. Oferta da Vírus Skate Surf Shop, respondendo três perguntas: onde e quando surgiu o skate e qual a loja de conquista especializada em skate. Vírus Skate Surf Shop, Galeria Joaquim Correia, loja 16, telefone 3423-4298. É só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo para 8831-9050. Promoção até o próximo sábado, onde faremos o sorteio aqui. Beleza? Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Agora, galera, time Conquista e Região tem Metrópole Team. Tem Metrópole Team. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole Team. Conheça Metrópole Team. Tamanhos de 32 a 40. Metrópole Team. O Ernesto Dantas, 85 Centro. Fone 3421-0848. Metrópole Team. Metrópole Team. O Som da Tribo. Dia das Mães, Espaço X. Neste Dia das Mães, o Espaço X está cheio de opções para você presentear. São relógios, roupa íntima, bolsas, cristais, frasqueiras, porcelanas e muitas utilidades. Então, Dia das Mães, você sabe, é no Espaço X. Espaço X, Alameda Ramiro Santos, 50 no Centro. Telefone 3086-1050. Dia das Mães é no Espaço X. Dia das Mães é no Espaço X. O Som da Tribo. Welcome to Megan Fox Island. Ou... Welcome to Mike Tyson's Island. Pra qual ilha você vai? Megan ou Mike? Com inglês, Megan. Sem inglês, Mike. Megan são Fox. Mike são Fox. Descubra em facebook.com/canal CCAA. Você se garante? Ou Mike, quer dizer, ou a língua derruba você. CCAA, inglês e espanhol que você aprende e nunca mais se esquece. O Som da Tribo. Wake up!

ligado. E aí, baby? Vai encarar? Agora são 7h52, você curtiu o Soundgarden, Live to Rise. Essa música é tema dos Vingadores. Antes você curtiu Rammstein, Mainland, aqui no Som da Tribo. Vá ligando pra cá, 3421-1507. Participe da promoção aí que tá valendo um skate profissional da Black Sheep. Então é só ligar, skate profissional da Black Sheep, oferta da Virus Skate Surf Shop. Você vai responder 3 perguntas: onde e quando surgiu o skate e qual a loja de conquista especializada em skate. Esse skate é uma oferta aí da Virus Skate Surf Shop, que fica ali na Galeria Joaquim Correia, loja 16, telefone 3423-4298. É só você ligar em 3421-1507 ou mandar o seu torpedo. 88319050. Essa promoção vai até o próximo sábado, dia 12. Então, é só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo 88319050. Você vai responder aí a pergunta fácil, fácil. Onde e quando surgiu o skate e qual a loja de conquista especializada em skate? E você vai participar aí dessa promoção que está valendo o skate profissional da Black Sheep. O som da tribo. Ó, daqui a pouquinho na Praça Barão do Rio Branco, no centrão aqui de Conquista, vai rolar o primeiro Festival da Juventude de Vitória da Conquista. Música, expressões culturais, palestras, discussões temáticas, passeio ciclístico e cinema. Shows musicais gratuitos na Praça Barão do Rio Branco. Hoje, daqui a pouquinho, vai rolar Complexo Raga, de Vitória da Conquista, Móveis Coloniais de Acaju, Leone a Jato, do Rio de Janeiro e talvez Tom Zé, não se confirmou ainda. Amanhã, domingão, vai rolar Brincando de Cordas, Criolo. Brincando de Cordas aqui de Conquista, Criolo de São Paulo, Mundo Livre S.A. de Recife. Você não pode perder, hein? Primeiro Festival da Juventude de Vitória da Conquista. Os shows estão acontecendo na Praça Barão do Rio Branco. Amanhã, dia 1º, amanhã acontece também a primeira etapa do Circuito Sudoeste de Esportes Radicais, BMX. Amanhã, hein? Domingão, na área externa do Ginásio de Esportes Raul Ferraz. Durante o dia inteiro. Então amanhã, a partir das 9 da manhã, cola lá, primeira etapa do Circuito Sudoeste de Esportes Radicais, BMX, na área externa do Ginásio de Esportes Raul Ferraz. Você não pode perder. Ó, no próximo sabadão também, dia 12, excepcionalmente. Por que excepcionalmente? As noites fora do eixo sempre rolam na quinta. Excepcionalmente vai rolar no próximo sábado, dia 12. Certo? A volta das noites fora do eixo com Vado de São Paulo e Roots Reggae Pisa de Vitória da Conquista a partir das 9 da noite. Ingressos R$10 na sede do Coletivo Suíça Baiana no Viela Sebo Café. No próximo sábado também, dia 12 de maio, sabadão, às 9 da noite, no Santorini, antigo Apogeu, show com as bandas Blenda Stone, Caixão de Defunto. Trocou a banda, daqui a pouquinho a gente fala por quê. Rock Sede Samara. Ingressos antecipados, R$7 nas Astras Tatu, na Alameda Lima Guerra 54. Vai rolar também outro show aí, o Rádio Rock, dia 3 de junho, um domingão, às 4 da tarde, no Centro de Cultura. Os ingressos custam R$10. Com as atrações AC/DC Cover, Recrucifixion, Cama de Jornal e Suffocation of Soul. Sorteios de camisas, tatuagens, enfim. Vai rolar esse evento aí, o Rádio Rock, dia 3 de junho, um domingo à tarde, a partir das 4 da tarde, na concha do Centro de Cultura, e você não pode perder. Vou trocar ideia agora com a galera aqui da banda Blenda Stone. Boa noite. Boa noite. E aí, galera? Galera da Blenda Stone aqui no Som da Tribo. Sejam bem-vindos aí ao Som da Tribo. Valeu, valeu, Miguel. Fique à vontade aí. Como é que está a Blenda Stone aí? Tocaram ontem, já fiquei sabendo, tocamos, né? No palco alternativo. Isso, tocamos ontem e, pelo menos na minha opinião e de alguns membros da banda, uma das melhores apresentações da banda. Por que foi uma das melhores? Cara, foi muito bom. O pessoal agitou muito, interagiu muito com a banda. Certo. A banda tem uns 4 meses de existência e a primeira vez que tocamos em Conquista. Já fizemos a primeira vez, né? A primeira vez em Conquista e foi uma primeira marcante. Certo. Fora mesmo. E... foi uma marcante, digamos. Beleza, é... queria agradecer a todo mundo que tava lá ontem, todo mundo que deu essa força. Obrigadão mesmo. Todo mundo. Como é que tá a receptividade aí da galera que curte o som de vocês, assim? Assim, pelo menos nos shows que fizemos fora, muito bom. Foi muito bom. Pessoal, principalmente em Minas. A gente tem tocado em Minas Vocês Gerais. Vocês tocaram em que cidades de Minas? A gente toca em Pedra Azul. Pedra Azul. Lá, segunda vez, estamos indo pra terceira. O pessoal lá recebe muito bem a banda. A primeira vez recebeu bem, a segunda melhor ainda e esperamos... que a terceira ainda seja melhor. Certo. É... Itapetinga também. Itapetinga, né? Isso, recebe muito bem a Blenda Stone. Já tocaram em Itapetinga também, né? Já. Beleza. Itapetinga Rock Fest 2. Qual é a proposta da Blenda Stone, musicalmente falando? A gente faz uma espécie de deathcore, né? Deathcore. Traduz isso aí pra galera isso. Que não conhece aí, que tá ouvindo rádio. Isso é mais ou menos a linha do The Black Dahlia Murder. Isso, Suicide Silence. Essa linha, assim. Essa linha. Isso. E temos vários... várias influências também do thrash, do próprio thrash metal, do death metal em si. Várias influências, a gente tá compondo agora também. Nós já gravamos um EP com alguns covers. Já tem um EP com quantas músicas? São 3 covers, né? Certo. São 3 músicas, 3 faixas. Agora a gente já tá correndo atrás do nosso material mesmo. Já temos uma música, provavelmente ela vai ser executada aí no dia 12. E que tomara que a gente tenha um público igual ou melhor de ontem. Foi muito bom. Dessa vez a gente vai tocar com toda a produção, né? Que nós a gente se maquia, tá? Faz uma maquiagem. A banda legal, tem isso, maquiagem, né? Vi algumas meio, fotos. Isso é um meio terror, é... né? Tempo, tá? Vocês se inspiraram em quem, assim, pra usar essas maquiagens? Foi uma cobrança do público ou vocês mesmos tiveram essa ideia? Foi uma ideia nossa mesmo, que veio do nada e a gente... Foi uma ideia mesmo que veio da nossa cabeça e falou, velho, vamos lançar essa parada aí. E a gente criou uma parada, foi pesquisando e criou e até chegou à conclusão que tá lá nas fotos, sabe? Que... A receptividade do público, como foi com o lance da maquiagem também? No primeiro show, o pessoal ficou meio espantado, tipo, assim, vozes perguntando que de longe, assim, que isso? E ainda foi em Pedra Azul, foi muito massa, a galera curtiu, porque foi uma parada, assim, bem diferente, entendeu? Que a gente fez mesmo aqui no restaurante, pra toda a cidade. É, agora, tipo, o pessoal, nós já temos amigos aqui, então, mesmo com maquiagem, todo mundo reconhece todo mundo. Porque é aquele lance mesmo de... Quando resolvemos formar a banda, queríamos fazer alguma coisa diferente. Que não fosse no som, mas em imagem. Então, ficou legal. Nós gostamos da receptividade do pessoal. E tamo aí. Todo show a gente faz com a maquiagem. Ontem, infelizmente, não deu. Mas a galera curtiu pra caramba. E isso valeu demais pra gente. É, a formação da banda atual, quantos membros tem? Se tá a mesma galera que começou, quanto tempo tem a banda? Tá a mesma galera. A banda tem... praticamente 4 meses de existência, tá a mesma galera. Sou eu, Duda, na bateria. Jimmy, vocalista. Jimmy William, nos vocais. Moab, na guitarra. E Diegão, no baixo. Desde que começou a mesma formação. Formação, aí vocês tiveram dissidência de outras bandas, assim, que vocês resolveram montar a banda de vocês? Isso, a gente formava, menos o Jimmy, a gente formava as Astrais. As antigas Astrais. Antigas Astrais. Rolou uma desavença e tal. Trocamos, aí um membro acabou saindo e resolvemos seguir a proposta. Uma amizade entre esse grupo é muito forte. Resolvemos manter a proposta de uma banda. E aí veio esse lance de uma banda com uma temática diferente, seja lá em que for, no som, na imagem, alguma coisa. Nome já com uma piada. Com um nome já estranho, que né, que Blender Stone nada mais é do que um liquidificador de pedra. Certo. Não é algo que não existe. Então, na verdade, esse nome, a gente tava. Rapaz, nosso som é tão pesado que parece umas pedras no liquidificador. A gente bateu. Ele bateu a resenha, aí. Eu queria, velho, vamos botar liquidificador de pedra. E a gente botou o nome em inglês, ficou. Muito massa, aí a galera curtiu. Então já tinha esse lance da amizade das Astrais, essa coisa toda. É, a amizade tão forte que, tipo, os caras aqui, eles estão tem tatuado no corpo a imagem. A imagem da maquiagem, assim. O Moab já tem, o Diego já tem, eu sou a próxima vítima, o William é o último. A gente tem tatuado cada um, assim. Beleza. Maquiado. Isso é uma prova de união da banda. Isso, né? Acho que mesmo que a banda um dia acabe, o que cada um aqui não deseja, vai ficar marcado o momento, assim, porque é importante. Tá sendo importante esse momento. Beleza, Duda, eu queria agradecer a presença de vocês e queria que vocês ficassem à vontade aí pra falar o que vocês quisessem, agradecer o que vocês também, alguém que ajudou a banda em alguma coisisa, eu queria que vocês ficassem à vontade, certo, aí. Eu queria agradecer especialmente a todos que estiveram no Beco ontem. Ontem, né? Foi uma apresentação, pra mim, pelo menos, pessoal, que marcou. Eu não esperava que fosse tão bom, muito bom. Muito bom mesmo. O pessoal de Itapetinga também, o William, inclusive, tá em Itapetinga agora. E a galera mandou um alô lá pra galera lá. Vana, João, alô pra vocês aí, que nos recebeu muito bem no último evento que rolou em Itapetinga. Muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem. A todos... Cama, tudo, tudo. A todos os meus amigos e amigas, são vários, quem sabe... Tá aí, valeu pessoal, valeu mesmo. Agora ali também, tá ó. Lagoma. Agora eu deixo com o Jimmy e com o Moab aqui alguns. Pois é. E valeu pessoal. Bom, queria agradecer aí a galera de Itapetinga que deve estar ouvindo a gente aí. E a galera do meu Twitter aí, do Face, pá, que mandei, é nóis. Beleza. Quero agradecer a galera de Pedra Azul, que foi foda. Esses dois shows que a gente fizeram lá foi muito massa. Quero agradecer eles. A gente vai voltar, viu? Só esperar. A galera de Itapetinga também. Foi muito massa. E no Apogeu. E no Apogeu, que agora a gente vai tocar dia 12 aí. Tomara que seja tudo perfeito. Pra falar nomes galera. É difícil, hein? Pra nomes é muito difícil. Enfim, valeu, pessoal. Muita valeu, gente. Pessoal. Valeu. Lendestone, eu prometi falar o nome aí, desculpa, é muita gente. Lendestone, valeu. Aí foi a galera da Lendestone aqui no Som da Tribo. Pela primeira vez, desviginando aqui na mídia conquistense. Beleza? Olha, vou ficar devendo tocar a música de vocês, porque tem um processo burocrático aqui na rádio, que tem que entrar em estúdio, tem que editar, bababá, bababá, bababá. Todo mundo aqui já sabe como reza as regras radiofônicas aqui. Entendeu? Próximo programa, promessa, a gente vai tocar o som de vocês aqui, pode, certo? Pode deixar. Beleza? Okay. Valeu! Eu vou ligar pedindo. Pode ligar. Você também pode participar do Som da Tribo 3421-1507. Tá valendo aí o skate profissional da Black Sheep, oferta da Virus Skate Surf Shop. Som local. O som da tribo. Ó, no som local você vai curtir a banda Signista e a Distintivo Blue. Som local. Som local. Local. Local. Local. Tem um bar. criança, o adulto sempre encontra, a gente sempre encontra um motivo pra poder se embriagar, um motivo pra poder se embriagar, um motivo pra poder se embriagar. O adulto sempre encontra, a gente sempre encontra um motivo pra poder se embriagar, um motivo pra poder se embriagar. O álcool me persegue, aonde quer que eu vá, o álcool me persegue, ele está em todo lugar. Local, o som da tribo. Aí no seu local, o som da tribo, você curtiu o distintivo Blue, o álcool me persegue, participação especial da banda Cama de Jornal e também Signista, o sentimento. Dá salve aí pra galera que está conectada aqui no som da tribo. Salve, salve Miguel, manda um alô aí pra Lucas, Carol, BMX e Binho, quer ouvir Comendo o Lixo da banda Cama de Jornal e Tangedor da banda The Plant. Toca aí, vai. Um abraço, Carol do bairro Recreio. Valeu, Carol. É, Leo, grande Leo aí do bairro Brasil, da Avenida Teresina também, curtindo o som da tribo. Beijão pra você, Leo, valeu. Um salve aí para Leo, curtindo aí o som da tribo. Alô aí do som da tribo, toca uma da Blend Stone, a galera já tá pedindo de Concas. Beleza, dia 12 vai descer uma galera para a caravana do show aí. Manu, valeu, Manu. Manda um alô aqui pro pessoal conectado, o Thiago Seven, que manda um alô pra Livinha. Certo. E a Marlúcia Novaes, que manda um alô pra sua mãe Lúcia e pro seu irmão Joab em Poções. Ó, a informação oficial aqui, Tom Zé foi cancelado, certo? Tom Zé não irá se apresentar mais hoje no primeiro Festival da Juventude de Conquista na Praça Barão do Rio Branco. Então teremos Complexo Raga, Móveis Coloniais de Acaju, de Brasília, Leone a Jato do Rio de Janeiro. Essas são as atrações de hoje do primeiro Festival da Juventude de Vitória da Conquista. Infelizmente, Tom Zé não virá para o evento. Correto, mister? Segundo Matos, né? Matos. Confirma aí, Rubenildo pra... Metal. Eu não consegui achar. Rubenildo não conseguiu achar. Qual o link aí? Pelo menos o... Entra no site da prefeitura. Beleza? Então, Madison, nossa fonte segura, Madison Almeida, da Rádio Pontal Web. Fonte segura aí. Confirmando aí que Tom Zé foi cancelado, está no site do festival. Madison Almeida, da Rádio Pontal Web, nosso parceiro aqui. Pera. Notícia não muito legal. Vamos ao breve intervalo comercial, mas você pode ir ligando, hein? 3421-1507, mandando seu torpedo também, 8831-9050, respondendo aí as três perguntas. Onde e quando surgiu o skate e qual a loja de conquista especializada em skate, valendo um skate profissional da Black Sheep. Oferta da Virus Skate Surf Shop, sorteio no próximo sábado. O som da tribo. Volta já. Segura a onda, baby. Welcome to Megan Fox Island. Ou welcome to Mike Tyson's Island. Pra qual ilha você vai? Megan ou Mike? Com inglês, Megan. Sem inglês, Mike. Megan São Fox. Mike Sandbox. Descubra em facebook.com/canal CCAA. Você se garante? Ou Mike, quer dizer, ou a língua derruba você. CCAA, inglês e espanhol que você aprende e nunca mais se esquece. O som da tribo. Agora, galera, time Conquista e Região tem Metrópole Team. Tem Metrópole Team. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole Team. Conheça Metrópole Team. Tamanhos de 32 a 40. Metrópole Team. O Ernesto Dantas, 85 Centro. Fone 3421-0848. Metrópole Team. Metrópole Team. O som da tribo. Dia das Mães, Espaço X. Neste Dia das Mães, o Espaço X está cheio de opções para você presentear. São relógios, roupa íntima, bolsas, cristais, frasqueiras, porcelanas e muitas utilidades. Então, Dia das Mães, você sabe, é no Espaço X. Espaço X, Alameda Ramiro Santos, 50 no Centro. Telefone 3086-1050. Dia das Mães é no Espaço X. Dia das Mães é no Espaço X. Som da tribo. Som da tribo. Ar-condicionado, climatização e equipamentos para lanchonetes e restaurantes. Você encontra na Bahia Frio. Venha e confira os nossos preços. São os melhores da praça. Bahia Frio. Economia, conforto e atendimento que você merece. Faça um orçamento sem compromisso. O que você precisa em refrigeração com qualidade está aqui. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no Centro. Fone 3425-1800. Bahia Frio. Bahia Frio. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. O Som da Tribo, na Clube FM. É todo sábado, às 7 da noite. E aí, baby, vai encarar? Agora são 8 horas e 14 minutos. Rolando o Som da Tribo pra você através da Rádio Clube FM 95,9 MHz e também através do blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Rolando o Twitchcam aí do Som da Tribo aqui. Você que não conhece Miguel Cortes, Mr. Ed Goma e Rubenildo Metal, é só acessar aí a nossa Twitchcam ao vivo. Filma nós aqui. Viu? Você que não conhece, entra aí. É, tá no blog também, Benildo? Ou não? Não, mas não. Se quiser, coloca. Pode colocar essa bagaça aí, coloca aí. Beleza. Acesse o blog do Som da Tribo aí, sondatribo.com. Vai entrar, já. Você que não conhece os artistas aqui da cena alternativa do Rádio de Conquista, tá conhecendo aí Miguel Cortes, Rubenildo Metal e Ed Goma da banda Ladrões de Vinil. Filma a gente aí, pessoal. Dá uma força aí. Acesse aí sondatribo.com. Ó, o Som da Tribo é um programa independente. Parcerias são fundamentais. A galera que acredita no projeto Som da Tribo, Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no Centro. Telefone 3425-800. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no Centro. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja na Rua Siqueira Campos, 350, no Viela Sebo Café. Próximo sábado, excepcionalmente, de volta aí às noites fora do eixo, no Viela Sebo Café, com Vado e Root Reggae Pizza. Pressão aqui no Som da Tribo. Som da Tribo também tem oferecimento de Espaço X. Todo mundo sabe, presente é no Espaço X. Dia das Mães é no Espaço X. A melhor e maior sessão de brinquedos do interior da Bahia. Nova sessão também de cama, mesa e banho. Dia das Mães é no Espaço X. Vá ligando pra cá, 3421-1507, valendo aí a promoção da Virus Skate Surf Shop. Um skate profissional da Black Sheep. Oferta da Virus Skate Surf Shop. Você vai ligar pra cá respondendo as três perguntas. Onde e quando surgiu o skate? Qual a loja de conquista especializada em skate? É só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. Promoção vai valer durante toda essa semana. Nós iremos fazer o sorteio no próximo sábado aqui no Som da Tribo. Som da Tribo também no Twitter. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/Som da Tribo. Som da Tribo no Facebook. Comunidade Som da Tribo no Orkut. Som da Tribo também no MSN, sondatribo@hotmail.com, sondatribo@hotmail.com. Goma quer dar um recado? Manda aí, Goma. Manda um abraço aí pro Eudes Almeida, lá do Cidade Modelo. Quer escutar The Plant? O The Plant tá com um jabá forte aqui no Som da Tribo. Tá cotada. E também o William, da Blender Stone, ele agradece a todo mundo que compareceu lá no Beco ontem. Diz que foi muito massa lá o show. E manda um salve pra galera que tá com ele lá em Tapetinho, que é a Vana, o João, a Arlete, a Lara, o Yara, o Jimmy, né, que é o filho dele, o Michael, o Camilo, e pra toda a galera do skateboard lá de Tapetinga. E tá querendo escutar também Blender Stone, né, fazendo jabá. The shop wave. tribo. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8h25, você curtiu Jane's Addiction, Resistible Force, Ants Strokes, Take for a Fool, aqui no Som da Tribo. Oi, galera. Quero pedir uma música. Pode ser? Foo Fighters, Best of You. Vocês são demais. Rock na cabeça, mano. É Diana ou Diana, do bairro Ipanema? Diana com Y. Diana ou Diana, do bairro Ipanema, valeu. Beleza? Manda um alô aqui pra Nayana Santos, aí do Jurema. Ela manda um alô pra Jéssica e Maria, suas irmãs. Seu irmão Matheus. E pra sua mãe Lindinalva, que quer escutar Evanescence. Beleza. Também Juliano Pikachu, que é irmão de quem? De Lázaro, da banda Cama de Jornal. Pois é. Ele manda um alô pra Ana Marta aí, escutando um Guarani aí, Som da Tribo. Ó, também, ó, a Rosângela Souza tá mandando abraços aí para Luiz Ludwig, Bárbara Gabriela e Malu Cabral. A galera aí, Malu Cabral, é, Bárbara Gabriela, Luiz Ludwig, Rosângela Souza tá mandando aquele abraço pra galera que está curtindo aí o Som da Tribo, aquele salve aí. O Som da Tribo. Ó, daqui a pouquinho, na Praça Barão do Rio Branco, os shows aí do primeiro Festival da Juventude de Vitória da Conquista. Vai rolar Complexo Raga de Vitória da Conquista, Móveis Coloniais de Acaju de Brasília e Leone do Rio de Janeiro. Amanhã vai rolar Brincando de Cordas de Vitória da Conquista, Criolo de São Paulo e Mundo Livre S.A. de Recife. Amanhã também rola a primeira etapa do Circuito Sudoeste de Esportes Radicais BMX. Amanhã, domingão, a partir das 9h, no Ginásio de Esportes Raul Ferraz. Você não pode perder a entrada franca na área externa do Ginásio de Esportes Raul Ferraz. Próximo sábado, dia 12 de maio, excepcionalmente, no Viela Sebo Café, a volta das Noites Fora do Eixo, com Vado, Vado, grande nome aí da música alternativa brasileira, Vado de São Paulo, e Roots Reggae Pizza, aqui de Vitória da Conquista. Então, vai rolar Roots Reggae Pizza, aqui de Vitória da Conquista, e Vado de São Paulo, a partir das 9h. Ingressos, excepcionalmente, também vai custar um pouquinho mais caro, R$10. A venda na sede do coletivo Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Próximo sábado também, a partir das 9h, no Santorini, antigo Apogeu, show com as bandas Blender Stone, Caixão de Defunto, Rocksteady e Samara. Ingressos R$7, antecipados nas Astras. Astras Tatu, na Alameda Lima Guerra, número 54. Dia 3 de junho, domingão, às 16h, na Concha do Centro de Cultura, vai rolar Rádio Rock com AC/DC Cover, Recrucifixion, Cama de Jornal e Suffocation of Soul. Domingo, dia 3 de junho, a partir das 16h, na Concha do Centro de Cultura, vai rolar o Rádio Rock, valendo camisetas de bandas de rock e também uma tatuagem no valor de R$300. O Rádio Rock tem apoio das Astras Tatu, Niel Sonorização e Trindade Tatu. Vai ligando pra cá, hein? A promoção Virus Skate Surf Shop e o Som da Tribo. Tá valendo um skate profissional da Black Sheep, oferta da Virus Skate Surf Shop. Você vai responder as três perguntas: onde e quando surgiu o skate e qual a loja de conquista especializada em skate? A Virus Skate Surf Shop fica na Galeria Joaquim Correia, loja 16. É só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo para 8831-9050. Sorteio no próximo sábado. Manda um abraço aqui para Antônio e Elzita Bittencourt, lá do Ponto Central do Marçal. Grandes figuras aí, Antônio e Elzita Bittencourt, do Ponto Central do Marçal, sempre ligados aí no Som da Tribo. Mais que um programa, o Som da Tribo. chegou a hora, vai me pagar, pode chorar, pode chorar. Chora, não vou ligar, chegou a hora, vai me pagar, pode chorar, pode chorar. O seu castigo brigou comigo sem ter porquê. Eu vou festejar o seu sofrer, o seu penar. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Você pagou com traição. Som da tribo. Chora, não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar. Chegou a hora, vai me pagar. Pode chorar, pode chorar. Agora são 8 horas 38 minutos. Você curtiu Arnaldo Antunes, Vou Festejar, Edgar Escandurra, Não Precisa Me Amar. Duas feras aí do Rock Brazuca. Manda aí, louro. Louro? Você não me chamou de William? É porque parece, pô. Recebeu agora com a mesma moeda. Tá vendo, William, aí, ó? Não, beleza, louro é bonito, é assim. Tá vendo aí, velho? Tá vendo aí como é bom trocar o nome das pessoas, velho? Não, mas eu achei que você... Não, mas você foi sacana. Eu fui sem querer. Tá então, certo. Vamos mandar um alô aqui. Manda aí. Um alô pro Pablo Bahia, ele disse que tá sozinho aí no posto da Ed Pacheco. Poxa, sozinho no silêncio. Sozinho escutando o Som da Tribo. Pô, valeu, Pablo. Manda um abraço pra irmã dele, Ingrid Bahia. Diz que tá morrendo de saudade dela. Ingrid Bahia. É, diz que ama em ela. Sampa, ouvindo... E fala que gosta muito dessa música do Edgar Escandurra. Essa passou. Música é muito massa, velho. Pra mim, uma das melhores, assim, composições aí do Edgar. Edgar é um músico fora de série, velho. É. Tive a honra de conversar com ele nos bastidores do Festival de Inverno. Um cara legal, simples, na dele. Gente boa, disponível lá pra quem quisesse trocar ideia com ele. Acessível. Recebeu nós, do Som da Tribo, muitíssimo bem no camarim. Ele, Nazi. Todo mundo da banda aí, ó. Ó, gente fina. Legal. É, eu queria ficar careca como ele. Ai, ai. Também, Pablo, ele tá afim de me detonar hoje, não, velho. Mas tudo como bem. Como é, digamos. É. Sim. E ele ainda manda um beijo pra todo mundo aí. Valeu. Muito obrigado, Pablo. É uma honra ter você ouvindo o nosso programa. Nosso programa que acompanhou toda essa geração aí adolescente até adultos, né, velho? É incrível, né, essa ligação, esse vínculo que nós temos aqui. O Som da Tribo é esse coletivo, entendeu? E cada vez mais pessoas curtindo aí o Som da Tribo. Aqui, como a nossa menina amiga aqui. Olá, meninos, toquem Beatles. Mandem um beijo e um feliz aniversário adiantado aí pra mim. Pois meu nível é dia 8, beleza? Deu uma risadinha aqui. Boa noite, Roxy Lead. É isso mesmo, Goma? É. Vamos tocar Beatles daqui a pouquinho. Pediu, a gente toca. Beatles é Beatles, né, velho? Tem mais torpedos aqui. Paul Blender Stone é massa. Tocou aqui. Gostaria de ouvir Dimon Borg, deve ser. Borg. 6. Tem aí? Parabéns pelo programa. Sabadão, tô aí. Rafael, valeu, Rafael. Muito obrigado pela audiência. Gostaria de ouvir a música Coldplay, Paradise. Parabéns pelo programa, vocês são demais. Gostaria de oferecer para toda a minha família e para todo mundo. Não chegou o complemento aqui, beleza? Ficou devendo essa aí. Vai ligando para cá, você também interage aqui com o Som da Tribo. 3421-1507. Esse é o canal para você mandar o seu recado aqui através do Som da Tribo. Ou então mandar torpedo também, 8831-9050. 8831-9050. Ou acessando o Som da Tribo aí. Tá rolando a Twitchcam ao vivaço aí no blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Se você não conhece Miguel Cortes, acessa o blog aí, ó. Filma nós aí, sondatribo.com. Aí, ó, eu aqui, beleza? Acessa aí, rolando Twitchcam ao vivo aqui no Som da Tribo. Twitchcam do Som da Tribo, é só acessar, beleza? Sondatribo.com. O Som da Tribo. Volta já. Segura a onda, baby. Dia das Mães, Espaço X. Neste Dia das Mães, o Espaço X está cheio de opções para você presentear. São relógios, roupa íntima, bolsas, cristais, frasqueiras, porcelanas e muitas utilidades. Então, Dia das Mães, você sabe, é no Espaço X. Espaço X, Alameda Ramiro Santos, 50 no centro. Telefone 3086-1050. Dia das Mães é no Espaço X. Dia das Mães é no Espaço X. O Som da Tribo. Welcome to Megan Fox Island. Ou. Welcome to Mike Tyson's Island. Pra qual ilha você vai? Megan ou Mike? Com inglês, Megan. Sem inglês, Mike. Megan Fox. Mike Fox. Descubra em facebook.com/canal CCAA. Você se garante? Ou Mike, quer dizer, ou a língua derruba você. CCAA, inglês e espanhol que você aprende e nunca mais se esquece. O Som da Tribo. Agora, galera, Tim de Conquista e Região tem Metrópole Tim. Tem Metrópole Tim. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole Tim. Conheça Metrópole Team, tamanhos de 32 a 40. Metrópole Team, o Ernesto Dantas 85 Centro. Fone 3421-0848. Metrópole Team, Metrópole Team. O Som da Tribo. Ar-condicionado, climatização e equipamentos para lanchonetes e restaurantes. Você encontra na Bahia Frio. Venha e confira os nossos preços. São os melhores da praça. Bahia Frio. Economia, conforto e atendimento que você merece. Faça um orçamento sem compromisso. O que você precisa em refrigeração com qualidade está aqui. Bahia Frio. Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Fone 3425-1800. Bahia Frio. Bahia Frio. O Som da Tribo. Na Clube FM, é todo sábado, às 7 da noite. E aí, baby, vai encarar? Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 8 horas 44 minutos. É o Som da Tribo rolando pra você até as 9. Som da Tribo, programa independente, parcerias. São fundamentais. Os parceiros do Som da Tribo, a galera que apoia o Som da Tribo. Isso aí foi um pequeno espirro de goma, viu? Som da Tribo tem o apoio de Som da Tribo. Som da Tribo tem o apoio de Bahia Frio, climatizando seu ambiente. Metrópole Team, moda pra galera Team. Cici e eu, você se garante ou a língua derruba você. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Espaço X, Dia das Mães é no Espaço X. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você vai curtir Beatles e Creedence. Beleza? Então viaja aí. Clássicos da Tribo. About destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright, alright. You say you got a real solution. Money for people with minds that hate. All I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. O som da tribo. Tribo. Oh, Clássicos da Tribo. Aí no Clássicos da Tribo você curtiu Creedence, Clearwater Revival, Ray Tonight, Beatles, Revolution. Para aniversariante de hoje aí, a nossa amiga Roxy, Roxy Lidy. Aniversariante aí da semana, dia 8. Hoje é aniversário de Bianca Bia de Ferraz. Parabéns aí para a Bianca, grande Bianca. É, o Rony Landau, ele manda informar que chegou agora lá no posto e tá rachando, ele falou que tá rachando esse som da tribo com o Pablo aí agora. Beleza. Ele não tá mais sozinho. Certo. Lá no, na respartida. Vamos tocar Garboso daqui a pouco. Pronto aí. E Randômicos então, né? É. Beleza. E também tem um alô aqui pra galera de Tapetinga, o Aleph e o Breno Carvalho, escutando o som da tribo aí, lá de Tapetinho. Beleza, você também pode mandar seus torpedos aí, 8831-9050, ou ligar pra cá, 3421-1507, ou acessar o nosso blog aí, sondatribo.com, rolando Twitchcam ao vivo. Você que não me conhece, ó, tô aí ao vivo, beleza? Aí, Mr. Ed Goma também, Dr. Spock ali, o Rubenil do Metal também, não filma nós aqui. Os astros da cena alternativa de conquista. Acesse aí sondatribo.com. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Ó, daqui a pouquinho na Praça Barão do Rio Branco vai rolar o primeiro Festival da Juventude de Vitória da Conquista. Música, shows legais pra você. Hoje vai rolar Complexo Raga aqui de Vitória da Conquista, Móveis Coloniais de Acaju de Brasília e Leone a Jato do Rio de Janeiro. Amanhã, domingão, vai rolar Brincando de Cordas de Vitória da Conquista, Criolo de São Paulo e Mundo Livre S.A. de Recife. Amanhã, domingão, rola também primeira etapa do Circuito Sudoeste de Esportes Radicais BMX. Amanhã, domingão, na área externa do Ginásio de Esportes Raul Ferraz. Você não pode perder, entrada franca a partir das 9 da manhã. Próximo sábado, dia 12 de maio, excepcionalmente vai rolar no Viela Cipo Café a volta das noites fora do eixo com Vado de São Paulo, Hot Rag em Pisa de Vitória da Conquista a partir das 9 da noite, ingressos R$10 na sede do Coletivo Suíça Baiana no Viela Cipo Café. Também no próximo sábado, às 9 da noite no Santorini, antigo Apogeu, show com as bandas Blendstone, Rockside e Samara, ingressos à venda nas Astras Tatu, na Alameda Lima Guerra, por apenas R$7. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.blogspot.com, blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com.br, toscotodo.hd1.com.br. Aflição. marcação pra dissolver tua traição. Pequenos atos de nosso passarem, só me deixarem estar novamente contigo, só me deixarem estar. Novamente por destino, outros pães. Onde poderia lhe dizer com meus mistérios, mas por tanto gostar a solução do enigma. Da tribo. É parada obrigatória. Agora são 9h02. Você curtiu Randômicos, Mezanino, Garboso Provoca. O nosso brother aí, Pablo, que está curtindo aquela solidão e ouviu aí. Mas não está mais solitário, né? Está com Rony Landau. Ingrid Bahia também ouvindo o som da tribo via internet em Sampa. Manda aí. Mandar um alô aqui pra Nilza Thiago da Rubicin, que ela quer escutar Whitney Houston. Boa. Aquela do Guarda Costa. Boa. E manda um alô pra Marivaldo, seu marido. Boa. Jonathan, valeu. Seu filho. Ana Luísa, sua filha. Valeu. E Estela, sua sogra. Valeu, valeu. Também a Patrícia Silva do Ibirapuera quer escutar Rock 7. Boa. E manda pra galera Elisângela, Marlene e Edson. Boa. Vale com ela. Boa. Também boa. Manda um alô aqui pra Florisvaldo Borges. Louro. Sabe quem é, Miguel? Sei que é, claro. Quem é? Vocalista da banda Ladrões de Vinil, que tocou ontem aí no primeiro Festival da Juventude de Vitória da Conquista. Grande Louro. E também pro Watson Cardoso, escutando lá no Alvorada. Depois não quer que Miguel dê risada. Ô, Miguel, né? Miguel, sim. Eu me lembrei agora daqueles locutores de parque, lembra que tinha? Poxa, aquilo era bom demais, velho. Não tem mais. Tem parque ainda? Para véio? Você que está circulando nesse momento, vamos tocar Rock 7. Mas também lá. Você que tá com saquinho de pipoca na mão aí. É o cara naquela cabine, né? Isso. Poxa, nos parques, né? Aqueles barcos com aquelas cordas de cinzal. Ali no Jacinto mesmo, ali, né? Na famosa Praça do Bode. Ao lado da escolinha. Da escolinha da Emília ali. O perigo aqueles barcos, né? Era. Não, a galera se jogava naqueles barcos. E depois a galera chamava Raul. O freio que era interessante, pedaço de pau. É, momento de nostalgia no som da tribo. Dormente. Cara, não. Quem tá em casa aí deve saber o que é chamar Raul, né? Chamar Hugo, Raul, nos bares. Beleza. Tinha hoje no estacionamento do Bradesco chamando Raul. Nossa senhora. Ô, galera, tá subindo os caracteres aqui do som da tribo, já são 9h05. Agradecer aqui os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, a galera que acredita no projeto Som da Tribo. Espaço X, todo mundo sabe, presente é no Espaço X, a maior e melhor seção de brinquedos do interior da Bahia. Conheça também a nova seção de cama, mesa e banho do Espaço X. Dia das Mães é no Espaço X. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja na Rua Siqueira Campos, 350, no Viala Sebo Café. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Novas turmas, matrículas abertas. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. É só ligar, 3425-1800. Metrópole Team, moda pra galera, Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Som da Tribo, quem faz? Apresentação, produção Miguel Cortes. Apresentação, produção Miguel Cortes. Bastidores e telefone, hoje a cargo de Mr. Ed Goma, já que Deval de Andrade, com diarreia crônica, não pôde vir ao Som da Tribo. Edição, podcast, web, rádio, Amon Silva, Rubenildo Metal, Oziel Aguiar, Madison Almeida, toda essa galera que cuida com muito carinho do Som da Tribo. Tá a fim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Comunidade Som da Tribo, tá lá no Orkut ainda. Você pode seguir o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo. Você pode mandar seu torpedo também para o Som da Tribo, 8831-9050, MSN do Som da Tribo, sondatribo@hotmail.com. E Som da Tribo também no Facebook, Som da Tribo, facebook.com/sondatribo. Dito isto, foi bom pra você, Rubenildo Metal? Foi bom. Foi bom pra você, Mr. Ed Goma? Foi massa. Beleza. Você chega aqui e você dá aquela... desestressa total, né? É, desestressa total. Beleza. Pensa que é um estresse, mas a gente desestressa. Nada, não. Som da Tribo é aqui diversão total. É. Altas risadas, gargalhadas, piada. Ele deveria ser um programa de humor também, o Som da Tribo. É, é pô, também. Mas é, também faz tem parte. Toda essa... informação, música boa. Então... comédia também. E quem tá do lado também se diverte. Isso. Também. Beleza. Tchau. Ó, outra coisa. Vamos fazer aqui uma promoção, né? De repente você quer vir conhecer como tudo funciona, mande um e-mail, sondatribo@hotmail.com. Vamos trazer você aqui para ver como o Som da Tribo funciona aqui no estúdio, certo? Você que não teve a oportunidade de acessar aí pelo sondatribo.com, pela Twitchcam que o Rubenil tá fazendo hoje, você pode vir aqui ao vivo, certo? Vem aqui, fotografa, veja como funciona os bastidores do Som da Tribo. Valeu, Som da Tribo de volta aí no próximo sábado, a partir das 7 da noite. Beleza? Aqui na Rádio Clube FM ou no sondatribo.com. E se por um acaso você perdeu ou quer ouvir novamente o Som da Tribo, é só acessar sondatribo.com. Amanhã já está disponível para você o podcast, correto? Uhum. Não, aí. Nessa madrugada, o essa cara madrugada tem um desesperado aí que já está querendo. Nosso amigo William. Beleza, daqui então. Daqui a pouquinho, William, por volta de 23h59, vai estar lá disponível. Som da Valeu, Tribo. Galera! O Som da Tribo, na Clube FM, é todo sábado, às 7 da noite. E aí, baby, vai encarar? Ar-condicionado, climatização e equipamentos para lanchonetes e restaurantes. Você encontra na Bahia Frio. Venha e confira os nossos preços. São os melhores da praça. Bahia Frio. Economia, conforto e atendimento que você merece. Faça um orçamento sem compromisso. O que você precisa em refrigeração com qualidade está aqui. Bahia Frio. Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Fone 3425-1800. Bahia Frio. Bahia Frio. O Som da Tribo. Welcome to Megan Fox Island. Ou... Welcome to Mike Tyson's Island. Pra qual ilha você vai? Megan ou Mike? Com inglês, Megan. Sem inglês, Mike. Megan Fox. Mike Fox. Descubra facebook.com/canal CCAA. Você se garante? Ou Mike, quer dizer, ou a língua derruba você. CCAA, inglês e espanhol que você aprende e nunca mais esquece. O Som da Tribo. Agora a galera Team de Conquista e Região tem Metrópole Team. Tem Metrópole Team. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole Team. Conheça Metrópole Team. Tamanhos de 32 a 40. Metrópole Team. O Ernesto Dantas, 85 Centro. Fone 3421-0848. Metrópole Team. Metrópole Team. Som da Tribo. Som da Tribo. Dia das Mães, Espaço X. Neste Dia das Mães, o Espaço X está cheio de opções para você presentear. São relógios, roupa íntima, bolsas, cristais, frasqueiras, porcelanas e muitas utilidades. Então, Dia das Mães, você sabe, é no Espaço X. Espaço X, Alameda Ramiro Santos, 50 no centro. Telefone 3086-1050. Dia das Mães é no Espaço X. Dia das Mães é no Espaço X. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. O Som da Tribo, na Clube FM, é todo sábado, às 7 da noite. E aí, baby, vai encarar? Todo domingo, na Clube FM tem Clube Especial, 1 hora com seu artista favorito. Clube Especial, é todo domingo, às 7 da noite, na Clube FM.